Probably a fatal position to hit on the weather by evidence. vai prosseguir uma base do Rio Stop, para o salvo no teste? Certo, boa satisfação, vai dando luz. 24-25, chegando no 10-1, desde o 2006, a distância do 0-1-0. Após modificação para conseguir o igual do som do teste, a 0-2-4-0. Chegada com o médio 1, dessa via, seu número 2050, seu último é 0010, seu número 2 para a aproximação visual, posição no pé, a saída do 2024. 8:25, chegada por meio de 1. Deixa aí manter a unidade 060, unidade 020, número 3, na aproximação do João Cabeceira, homoplata. Autoriza o dono a se reduzir para 2509. Seja para o dono prosseguir com a base para a direita com dois para dar uma sete ou vai necessitar de operação, dois coisas. Gente, deixa para 3.000 pedras, só que não zero no zero, né, dois coisas. Agora na proa 1, 2, 5, 9, 4. Que reporte 254. Continua a aproximação visual da pista número 7, agora 14, número 75, na emergência 4. O plano modificado é 8, precisa agora as condições visuais, a captura do número 7, isso para o seguinte traço, no nível 56, ajuste de altímetro, 1-0-1-0, para a base, conta agora com o Salvador, na frequência do número 7, a 3-2-2-4. 2, reforço modificação. Já disse, vai ser 3 mil pés agora, tá vendo, minha vez. Salvador passaria dos 2224. 2224, que legal, 9010, autorizado por sistema 7, vento 070 graus 08. Ele é ponto 172224. Autorizado aqui na rua 050, 57, eu gosto de modificação. Aqui, foi modificado ao 01, eu sigo agora em condições visuais, eu sigo a altitude de tráfego, 1.103, eu sigo o número 010, eu sigo com 27. 8, plano modificado ao 02, possível agora em condições visuais, para o de tráfego, no 172. A gente permanece no 010, para ingresso na base, agora turno no 8.95, na vez 8, boa noite. Paulo 02, libera a última na Lima e você tá na Mato Grosso. 17, turno 293. Você foi disponibilizado por essa mensagem. 10080 graus, 099, negal na 090. Autoridade 90062, 50. 62, Paulo 10, zero esquerda, 70, portão 03. Autorizado, posicionamento de vento 08 graus, 059.